3,04. Então, 09 para posicionamento. Salvador, boa tarde, Trip 5240. Trip 5240, boa tarde, obrigado, táxi Alfa Kilo, portão pátio 3, remota 03, atenção ao sinalizador. Alfa Kilo, remota 03, observando o sinalizador 5240. Bom dia, mantém a ponte espera de dona 0, objeto 6721. Vai fazer o ponte espera, o SNS. Não consegue cumprir o perfil da subida, mantendo o FL bem dos 15 CDME. Sim, tiramos o controle agora. 0 graus, 1 0 9. Descendo a 10 agora, 2 2 3 0, passa a 10. Confirma em parte, pista, decola. Para o pátio 3, decola da 1 0, da Quebec. Gente, aguarde o copo. Salvador, tá 3193, 3193, táxi com POD de 133, autonomamente 4 horas e 5, atendendo Campinas. Então, 3193, autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chamará a torre, 118 decimal 95, ajuste no 014. 014, está autorizado o táxi via Índia, ponto de espera, tem sucessado 5, Estão lá em Quebec, no solo de 47, autorizado backtrack, reporte liberando a pista. Eu no 41, no autorizado táxi alta, posso engasgar na Juliette. Alta, guarda. 2230, decolou os 47, controle agora em 120, decimal 8. 208, obrigado, Tajá, 2230, passaredo. Decimal 8, 532, boa tarde. Controle, mais uma vez, boa tarde, 2230, passaredo, decola na sua escuta. 230, boa tarde, contato radar, saída Arbus, me mantém 180. Arbus, vai manter 180, 2230. Canarinha 315, desça para 2000 pés, ajuste no 014, livre LS, reporte estabilizado. Desça para 2000 pés, livre LS, reporte parar de estabilizar, 63. Parte principal, Índia, no ponto de espera, chamar a torre, em 118 decimal 95, ajuste no 014. Parte principal, Índia, quando pronto, ponto de espera, torre 10995, ajuste 1-0-4, 3-8-5. Senão, chame torre 1895. 1895, contra lá. Vai, que ajuste na frequência livre. Salvador? É, 200 milhas na 3074. 6315, continua a aproximação, QNH 1-0-4, reporte baixado e travado. Bota na 6315. 721, autorizado, decolagem do 1-0, vento 0, 90 graus e 1-7-9. Está iniciando, 6721. Mesmo? Azul 41 no meio, boa tarde, chegada a mar e desse mantenha 050. Tenha 393, mantém ponto de espera da pista no 0. 393, mantém. Controle. Sequência do controle 120, decimal 8. Paciente, marcando novembro de Canatango, Antônio 5001, no 085, redor aqui, levando a 10, primeira curva direita, recíproco no pé, com o controle 120, decimal 8. Pronto para o passo, eu acho que ali. Lima é, colina de solo. É autorizado táxi até a inserção do pátio principal. Lógico, Lima. Autorizado táxi, é a inserção do pátio principal, ótimo. Rodou o passo, é 2230, voltando? Passarei do 2230, prossiga. Pode ordenar, por gentileza, o nível de voo 140 como nível final. 2230, passarei do? Sim, gente aguarda a federação, passarelo. Tá dando obrigado, passarelo. Jet 6721, correção. 6721, decolou 50, controle agora 120, decimal 8. 208, boa tarde. Não decolou, não se esqueça. Objeto 6721, boa tarde, contato radar, saída Momo, submantenha 330. Momo 330, 6721. Trip 5595, desça para 2000 pés, registro no 04, autorizado LS, X-Way pistão 0, avô estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS, X-Way da 10595. Autorizado nível final, 140, passarelo 2230. Obrigado, autorizado 140, 2230, passarelo. Passarelo 2230, informa o tráfego 12 horas, 9 milhas, rumo nordeste. Cruzando 3.000 pés para 2.000 pés, é um Alfa Tango 72. Acerta o tráfego no TKS, o passarelo 2230. Ingresso no passe principal até o ponto de espera. No ponto de espera, chamar a turma em 118 decimal 95, ajuste 10, 104. Bom, no 600, tá aguardando a passagem do aeronave 1 Bravo Eco 58, que está ingressando agora no passo principal. Faz a passagem do mesmo, só cauda, quando ele que vir de solo, reforçando para ataque. Passarelo 9809, coordenando com equipe de sol, reporte para táxi. Vai dar para o táxi, 9809. Torre Salvador, muito boa tarde, trip 5595, na final da 10. Trip 5595, continua a aproximação, reporte marcador externo, trem baixado e travado, que nega 10, 14. Prosseguindo a chegada, trip 5595, reporta baixada travada. San 3193, livre decolagem da 10, vento 090 graus, 159. Iniciando, San 3193. Torre, San 3805, pronto, espera, pronto, pode espera da 10. San 3805, mantenha ponto de espera. Na descida, 6320. 6320, sim, desça para nível 060, ajuste 1014. Para 060, 6320. São 393, boa tarde. Está livrando a suburbana, vai acumulando a boca do rio. Manterá o nome meu pai? Controle Salvador, TAM 3193, boa tarde. 3193, boa tarde, contato radar, Cera Delso, me mantenha 380. 380, 3193, possibilidade de voar na torre de Leda. Autorizado Leda da presença, TAM 3193. 3193, Leda, obrigado. O 1-3-3-3, São Paulo. Acima. Aguarde, copo, gentileza, informação que é back para você. Azul 41 no meio. 41 no meio, vetoração para evitar tráfego, curva agora à direita, proa 080. 080, gente, o tráfego de direção para dentro do perigo. É o Leda pós-grid. Pista na zero com primeira curva à direita, acione 5035, frequência do controle 120, decimal 8. 360 para o 16, salvo, deu boa forte, bom. Israel, Leda, Freita, Saída, 030, fone 208, ponto 36. 1-3-3-6, proteja a meta correta, forte pronto para puxa, acionamento, função 04. Granada para o táxi, 28 a bordo, alterna Salvador, 6 horas e 15 de autonomia. Luna para 3.000, para o táxi do 4.000. Da 10.06. Como número 2, o número táxi até através do 06. Para o táxi do 600, 2.40, Maceió, 1.7. M32030 da presente etapa. É, você já tá balizado, você tem que seguir. Negativo, mantém a pista de chegada, deixando M320. Tá bom. Objeto 6721, Recife, 12545, alterna 12685. 2645, 2685. Boa tarde, Jéssica Alemanha, que mantém a ponte de espera. Trip 5626, boa tarde, da presente autorizado para hoje, Bonf, quando na ideal desça para nível 050. Autorizado da presente para hoje, Bonf, quando na ideal desça para o nível 050, trip 5626. Azul 41 no meio, desça para 2000 pés, ajuste no 04, livre LS, reporte estabilizado. Canar 320, desça para 3000 pés, ajuste no 04. 3000 na casa tática. Salvador, o chamei a 1-4-2, estamos só faltando. Livrou 5595. Trip 5595, autorizado táxi Alfa Kilo, remota 02, passe 3. Passe 3, Alfa Kilo. Salvador, o chamei a 1-4-2. Passaria do... na escuta 9809? Passaria do 9809 na escuta? Tem, capseiro na zero. Ali mantém o Oscar lá atrás. De 15ª milha de Salvador. Tá, então vai manter 3.000 até a 25ª, então, ok? Mantém 3.000 até a 25ª. Ou aguarda a autorização do controle. Capseiro na 289. Plantio, da presente 2895. Altímetro no 0, no 4, boa viagem. No 0, no 4, 5295, obrigado, na 289. Salvador, chamei 6142. Chamei 6142. Confirma seu IABT. Não, estou fazendo seu plano no momento. 17400. Sendo que eu chamei 6315 para Guarulhos. Não, é negativo. 6142 para Recife. É o BT 1740. Saída prevista para Recife, Pouca, Jamo, Caju. Pernambuco, transmissão Raju. Obrigado pelo EdTap, Mike Eric Juliette. Amanhã 00, mantém o ponto de espera da piscina 0. Solicita direto da Elda presente. 0 da Elda presente, TAM 3804, correção 05. Autorizado da Elda. TAM 3193, Recife, 1251, lanterna, 133-25. 251-3325, TAM 3193. Salvador, passageiro 2230, pode voar na proa de conquista? Abaixo da coordenação, passageiro 2230. Obrigado, aguardando o 2230. Azul 4196, complete final de chame torre 1895. Eu tava esperando. Cenar 6320, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado LS, reforço estabilizado. 2000 pés, controle Salvador, boa tarde, total 9887, informação Quebec. Total 9887, boa tarde, chegada mar e desça e mantenha 3000 pés, ajuste no 014. 3000 com 0 no 4, total. Total 9887, autorizado da presente para o EdTap. EdTap, total. Momento da final da 35. A gente mantém na escuta, chamará para cruzamento a final da 35, Oscar Lima Eco. Tenha 500 pés, Mike Juliette Romeu na escuta permanente do controle. 500 pés, na escuta permanente, Romeu. Zona 600, livre decolagem, dona 0, vento 0, 90 graus, 14 nós. Passam 2 horas e 15, alterna Salvador, a bordo 181. 1924, autorizado táxi até o través do 05, assim como o número 2, o ponto de espera. Principalmente está através do 5, gol 94. Para cruzamento a 35, Oscar Lima Eco. Livre Oscar Lima Eco. Mike e Juliette Romeu, informa a atitude que mantém? 300 pés. Confirme? 500 pés, aliás. Sim. Azul 41 no meio. Taxa 32, exa 3, 1, 3, 1 a bordo, 2 horas e 5 minutos, antena, retira. Então, 3283, autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia, o ponto de espera chamar a torre, e 118 decimal 95, ajuste no 014. 514, autorizar o táxi, a 32, exa 3. Poro 924, vai seguir a aeronave da TAM até o ponto de espera. Ponto de espera chamar a torre e 118 decimal 95, ajuste na 014. Gente, frequência da webbase da TAM, ponto de espera 295, tá bem. No meu país, corredor Axé, reposte fora da barra. Gente, no meu país, corredor Axé, trabalhar no final da barra. O Oscar ele vai. Canal 6320, continua a aproximação, reporte marcador externo, trem baixado e travado. Passarela 9809, ele mantém pista no zero. Azul 4196 no solo 04, solo agora 121, decimal 9. 219, boa. 28260, boa tarde. Azul 416, boa tarde, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, tá bom. Alma 9887, desceu para 2000 pés, registro 104, autorizado LS, que foi visto no 0, reposta estabilizado. 2000 pés, 104, reporta estabilizado, total. Qual foi a temperatura? 320, passou externo, baixado, checado. Gente, continue a aproximação e informarei a pista livre, o Xanem 6320. Da presente pro hoje pelo autorizado. Vento 090 graus, 15 nós. Da 3283, visual tráfego na final, pode ser a ponta. Sente, após a passagem do mesmo, ali mantém o tanto 3283. Após o tráfego final, ali mantém pistão no 0, tanto 3283. Passaria do 9809, decolou 07, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, controle 9809, obrigado. Visada subida para 085, Oscar Limaiaco da presente destino. A presente destino para 085, Oscar Limaiaco. Sobre Salvador, passaria 9809. A presente está livrando 140 para 050. Ciência, trip 5626. Passarei do 9809, contato radar, saída Arbo. Sub mantenha 180 seguindo instruções da carga. Perfeito da Arbo, sobe para 180, 9809. Oscar Limaiaco, informe para o ideal para destino. 07. Ciência. Ciência, Michael de Leite, mantenha 4000 pés, ajuste permanece, está na 014. Visando com capa vista, total 9887. Ciência, complexo final, chame torre 11895. 1895, doutor. Solo Salvador, muito boa tarde, a trip 5447, ciente da Quebec. Trip 5447, informação Quebec. Procede, autorizado Sierra, 900 Bravo Romeu, nível 200, saída Momo, após Lapa, pista no zero com primeira curva esquerda, acione 5002. Frequência do controle 120. Autorizado Barreira, Serra Avenida Bravo Romeu, no 200, saída Momo, após Lapa, decolada 10, curva à esquerda. 5002 ao transponder, 120.8, é o controle da trip 5447. Trip 5447, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento, remota 04, passa 3. Tomaremos para o push e acionamento, 5447. Meia 320, boa tarde, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 06. Boa tarde, Alfa Juliette, 06. 887, autorizado pouso pista na 0.0, 90 graus, 159. Pouso autorizado, 9887. 12545, alterna 12685. 1-0, controle agora em 1-2-0, décimo 8, bom voo. 3-0-8, tchau, 3-2-3. Controle Salvador, tá 3-2-8-3, decolado pro Cajamo, 2-300. Pista no 0. Obrigado, Nero Matheus, bom, 9-2-4. Guardião 0, não prossiga para a torre. 190, pro de Salvador, possível, de Aracaju. Agora a coordenação, TAM 3283. Objeto 5857, identifique, chegada bom, se dê se mantenha 050. Guardião 01 no vento, 090 graus, 159, parte fora do solo. Solda, passei no, controle de Salvador, passei 9809, autoriza direto o Elefa ou Conquista? Tá o 9887 no solo, 011, solo 12 no decimal 9. Juliette, autorizado 3 mil pés, ajuste na 014. 77, autorizado ataque. Alfa, Kilo, remota 1043. Voo 1924, livre decolagem da ONU 0, vento 1-0 graus, 159. Este ano, 1924. Papa Romeu, Mike, Eric, Juliette, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 010, se limite ao curso do localizador. Firmo, esquerda 010, Mike, Eric, Juliette. 01, até onde pretende afastar? Devemos afastar um pouco mais do que 5 milhas e pelo corredor forte. Sente, ainda mantendo a minha escuta, Guardião 01, né? Dado LS aqui 3, a partir da presente pode voar a zona? Mantenha chegada, trip 5626. 5626, mantendo o perfil. Autorizado LS. Da presente, isso pode prosseguir pro corredor forte, o 01 reporte naquele local. E para o retorno, 01. Vou parar naquele local e informará o retorno e ingressando no corredor forte a retaguarda da aeronave que acaba de decolar. Voo 924, decolou zona 13, chame controle 1208, uma boa tarde. 1208, voo 924, grato, boa. ML.2 autorizado Recife, via UP 58, saída Cuca, transição Caju, pista 1-0 com a primeira curva à esquerda. Liga autorizado 350, acione o transponder 5056, frequência do controle 120, decimal 8. Estamos autorizados, então, Recife, voltando 50, decola na Puca, Caju, da 10 com a primeira curva esquerda. 5056, o nosso transponder e o controle 1208. Confirme transponder copiado? 5056. Gente, planejamento correto, reporte pronto, só puxa acionamento. Acionamento pronto, 61 no espaço do dia. Salvador, gol 1394 no 09, se tiver acionamento. Gol 1394, mandando equipe de sol, reporte para táxi. Autorizado, gol 1394. Salvador, boa tarde, Chanel 6315. Chanel 6315, a informação em curso é Quebec. autorizado Guarulhos, via Zulu 16, até Bravo, até o Zulu. Poste conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 360, saída da El, Leda.